Rainha da Bahia. Problema, meu Deus do céu, você não sabe que é maior. Esse negócio de Maria da Penha, tá tudo brabo. Eu fico botando pra fora o tempo todo esse negócio de minha casa, minha vida. Meu Deus do céu, socorro, Didi! Socorro, Didi! Saquinho da Bahia. Minha negona lá em casa tá ameaçando. O vizinho fica só olhando. O pau quebrando, eu tô cansado dessa vida de humilhação. Eu tô no beco sem saída. Na contramão, minha negona não entende nada. Compreensão, no momento tô desempregado. Sem um tostão, a ladainha comendo no centro. E minha negona fica só dizendo: ai, aqui é meu e não é seu. Aqui é meu. Ai! Eu tô cansado é de escutar. Aqui é meu e não é seu. Aqui é. Socorro, Didi! Eu tô cansado de escutar. Aqui é meu e não é seu. Aqui é meu. Eu tô cansado é de escutar. Aqui é meu e não é. Eu me boto pra fora o tempo todo. Eu nunca vi um negócio desse. Socorro, Didi! Esse negócio de minha casa, minha vida, misturado com Maria da Penha. Você não pode nem falar alto, a mulher chama socorro e aí dá problema. Pega a visão. Portal do Arrocha. Meu Deus do céu. Eu acordo é bem cedo, disposição pra procurar emprego. Não acho não, eu me bato com a galera da curtição. Da cachaça é sem miséria, é de montão. Mas e aí cê imagina a confusão lá em casa, a buzina no orelhão, a ladainha comendo no centro. A minha nega fica só dizendo: o que aqui é meu e não é seu. Aqui é meu, eu já cansei, foi de escutar. Aqui é meu e não é seu. Aqui é meu, eu tô cansado de escutar. Aqui é meu e não é seu. Aqui é meu, pra fora, vagabundo. Tô cansado de escutar. Aqui é meu e não é seu. Aqui é meu. Meu Deus do céu, socorro, Didi! Eu não aguento esse zoado, negócio de pra dentro, pra fora, o tempo todo. Negócio de minha casa, minha vida, Maria da Penha. Você não pode nem dar um gritinho, que a mulher já vem e dando uma tapa no ouvido da gente. Deus é mais, socorro, Didi. Número pra contato, eu só digo se eu quiser. Se eu não quiser, não digo, mas eu vou dizer: 75-9265-0037. Saquinha da Bahia, o problema, meu Deus do céu, batendo nos paredões, imagina.